Oi. E aí? Tá fazendo o que aí? Eu? É. Nada. É. Talvez eu tenha demorado pra encontrar uma forma de saber o que dizer, de te agradecer. Eu sei que você sempre me falava que faltava uma música pra você. Eu achei que era besteira. Mas eu não vou deixar de lado a pessoa que tava sempre comigo durante a vida inteira. Esse som não é o bastante pra te falar tudo que eu queria, mas talvez o suficiente pra colocar no álbum que eu te falei que eu lançaria. Sempre foi nós por nós e o tempo sempre foi colocando isso à prova. Ele deve ter pensado assim: vamos ver se depois de tudo isso esse laço não estoura. Mas ele não conhece a gente não, hein? Pode colocar qualquer parada na nossa frente que a gente vai tirar com a mão. E não era querendo confrontar o dono do destino, porque a gente já não é mais criança. Mas é que a gente sempre enfrentou tudo sorrindo, leve como fosse uma dança. E a gente sabe o que a gente trilha todo dia pra se manter unido. E a gente sabe que o tempo tem sido bandido. Tirando da gente a nossa base, tentando de tudo pra fazer com que a nossa festa acabasse. Mas você não me ensinou a desistir. Você me fez olhar pra frente e entender que não existe dor sem fim. E ó, tem muita coisa que eu gostaria de poder te agradecer, mas não cabe em 2 minutos o que eu poderia falar pelo resto da minha vida, até o último segundo. Talvez esse som não seja o bastante pra que eu pudesse pensar em tudo que eu quisesse dizer, mas saiba que eu vou estar sempre com você. E não importa quantas vezes o tempo ainda seja bandido, eu tenho orgulho de você. Os que partiram têm orgulho de você. Talvez esse som não seja o suficiente. Mas ó, que você nunca se esqueça que eu te amo e tô contigo independente do que aconteça. Obrigado por tudo, tá? E obrigado por ser você. Não, tô só te ligando só pra. Só pra falar que eu te amo, pô. Ô, meu amor. Ah, também te amo, meu amor.